Alô? Tá me ligando por quê? Acabou. Esquece. No beat, vão ler. Você faz de tudo, só quer ganhar. Bagunça minha vida, me usa. Seu jogo tá mandando, tô ligado, bandida. Garoto, esquece meu nome, deleta meu telefone. Esquece meu nome, deleta meu telefone. Garoto, esquece meu nome. Yo, sempre passo à frente, pique Bruce Willis. Pegando mulheres do estilo Cleo Pires. E ela joga tão bem, jogo também. Fazendo mais hit do que Alexandre Pires. Passando só pra te dizer que a nossa conversa eu já nem sei mais se vai render. Que a minha felicidade não depende de você. Vivendo a vida aloprado, correndo atrás de prazer. Eu tô por aí, chapadão de Hennessy. Procurando motivo pra poder me divertir. Aprendendo a lidar com a dor de quando alguém partir. Porque a vida é isso aí, a vida é isso aí. A cada dia mais interessante. Fala mal do meu bonde enquanto eu aperto na blunt. Uma vela do tamanho do sonho dos meus irmãos. Avisa pras piranha que hoje tá tudo bom. Você faz de tudo, só quer ganhar. Bagunça minha vida, me usa. Seu jogo tá mandando, tô ligado, bandida. Garoto, esquece meu nome, deleta meu telefone. Esquece meu nome, deleta meu telefone. Lamento, mas eu preciso te evitar. Esse gelo hoje é o que eu mais quero pra me reencontrar. Só espero que você delete meu celular. Me promete, não procura. Lembrei de você só nua. A relação de submissa e dominador. Luz vermelha e a gente transando. Talvez você nunca saiba com quem tá lidando. Num quarto de hotel, feita na medida, essa bandida me provoca e desfoca. Meu plano, inverto o papel. Eu te deixo louca, beijando sua boca, tirando sua roupa, você rouca, sua infiel. Quero homenagem com você e sua amiga Mary Jane. Nós três no quarto, bebendo, embrasando o fino do Superman. Preso em nome da minha lei, fode antes que eu te algeme. Quero te esquecer por inteiro e sempre lembro como tu geme. Você faz de tudo, só quer ganhar. Bagunça minha vida, me usa. Seu jogo tá mandando, tô ligado, bandida. Garoto, esquece meu nome, deleta meu telefone. Meu nome, deleta meu telefone, yeah. Garoto, esquece meu nome, deleta meu telefone, yeah. Tá me ligando por quê?